Já tem um ABC, Jesus se compadece, me chama pra viver. Quebra as algemas, transforma o coração, purifica o sangue, o caráter do ladrão. Vida nova, sem droga, sem canhão, sem álcool, sem guerra, viva a libertação. Ao meu redor os bico não acredita, até então envolvido em várias fitas. Amante de Tim Maia, Tupac Dre, Snoop Cassiano, Bonnie, ICT, mais. Os bang mudou, um ano após Cristo minha vida transformou. Descobri que Cristo é o Redentor, que não está morto, é o real Salvador. Percebi que podia viver sem droga, sem fome, sem arma, sem grana. Mas sem Cristo a minha vida é vazia, noite e dia. Faltava alguma coisa em mim. E disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. O dom da criação. Como explicar o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Como explicar a salvação concedida através de uma cruz? Como explicar a ressurreição daquele que foi, daquele que é e daquele que para sempre será o Rei dos Reis? Deus é bom e hoje estou aqui. 5 anos se passaram, irmão, enfim, descobri o que é revolução, como transformar a história, a tragédia em salvação. Não sou eu, mas Cristo em mim. Não é o rap, é o evangelho, fi. A força não sou eu, mas está em mim. E o joelho no chão, ação, estou bem. Então vem, pois não tem como explicar. Só vivenciando a história, tentar desfrutar desse dom que Deus nos dá, de sermos transformados, de influenciar cada vida que vem pra Jesus. É o universo em crise que se cura na cruz. O Espírito de Deus se move em mim, trazendo a cura, a santidade, enfim. Foi assim comigo e assim será com todo aquele que a Cristo entregar sua vida, sua alma, sua